Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero profetizar na tua vida, você vai vencer. A bênção de Deus virá sobre a tua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua vida, sobre seus filhos, sobre seus negócios, porque você está com o coração disposto a tentar andar nos caminhos do Senhor. E quando você tem essa intenção no teu coração, você já conquistou 80% do caminho, porque os outros 20% chama-se perseverança, você lutar, sabendo que o justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Peça a Deus, segura na minha mão, vem comigo, Senhor, anda comigo e Deus vai te abençoar. A Bíblia diz no livro de 2 Reis, capítulo 18, verso 6, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés, assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Assim como Deus abençoou esse rei chamado Ezequias, Deus também vai te abençoar. Por quê? Porque se apegou ao Senhor. É o que você está fazendo no dia de hoje. Você está querendo andar com Deus. E quando você lê aqui, não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos. E um dos mandamentos é: humilha-te na presença do Senhor e Ele te exaltará. Eu me lembro um episódio em que eu sou empresário, eu tinha comprado um sistema de tecnologia muito caro, na época foi quase 1,5 milhão, 2 milhões, eu não lembro quanto foi direito, era caríssimo, e eu tinha dado cheque predatado confiando: o dinheiro vai entrar para que eu pague parcelado. Eu parcelei essa compra em 60 meses, e antes de chegar a primeira parcela que eu ia ter que pagar, o sistema saiu do ar, deu um problema seríssimo lá. Eu não tinha os técnicos para resolver aquele problema naquele instante. E o que que eu fiz? Eu fui para a igreja, eu cheguei na igreja 9 horas da manhã, me ajoelhei e eu só falava uma palavra, não falei outra palavra. Eu só falava: Senhor, misericórdia, misericórdia, misericórdia, misericórdia, misericórdia. 1 hora falando misericórdia, chorando. Falando misericórdia, chorando, me prostrando, me humilhando diante do Senhor, falando: Deus, eu não posso fazer nada, eu não consigo fazer nada, eu dependo do Senhor. Quando eu volto para o escritório, 1 hora depois, o meu gerente fala assim: o sistema voltou. Alguém, como é que resolveu? Voltou sozinho. E eu no meu coração: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz: humilha-te na presença do Senhor e Ele te exaltará. Deus te abençoe, nós vamos orar com o pastor Hélder agora. O programa de hoje vai falar o teu coração profundamente, não perca ele. Santo seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Papai, derrama do teu espírito, da tua presença. Faça, Deus, com que cada um dos teus servos e servas sejam iluminados e abençoados de uma maneira rica e poderosa. Que o Senhor possa trazer paz e refrigério, ensinando-nos, Deus, a fazermos a tua vontade, que é boa, perfeita, agradável e santa. Repreendemos todo o mal, amarramos toda a ingerência maligna e pedimos que o Senhor se revele abundantemente e graciosamente a cada coração, em nome de Jesus. Deus, guarda-nos em teu nome, livra-nos da tentação e das ciladas. Ensine o teu povo, Pai, que o Senhor só age na luz e na verdade, debaixo daquilo que é certo e perfeito. Desta maneira, Deus, nós amarramos toda ingerência maligna, repreendemos todo o mal, e que os teus amados sejam guardados, fortalecidos e agraciados no Senhor, agindo o teu nome, fazendo o Senhor, quem impedirá? Assim, Deus, nós nos colocamos na sua dispensação e pedimos que o Senhor nos ilumine, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor faça explicitar a tua bondade e teu amor em cada vida, em Cristo Jesus. Amém. As nuvens negras vêm nos encobrir, angústias angústias torna um coração pesado e abatido. Problemas nos desgastam, roubando-nos a paz. A esperança de uma luz nascer e nos dar a direção. Leva-nos a negras vem nos encobrir, angústias tornam o coração pesado e abatido, problemas nos desgastam, roubando-nos a paz, a esperança de uma luz nascer. A direção leva-nos a olhar Jesus. O sol volta a brilhar, novo dia em nós nascer. Nós temos aqui um ouvinte lá do Rio de Janeiro, que ele nos faz a seguinte pergunta, o Dione. Pastor, primeiramente, que a paz do Senhor Jesus seja com o Senhor e com a sua casa. Muito obrigado. Pastor, tenho uma dúvida em relação à palavra. No primeiro livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 14, diz: eis que hoje me lanças da terra da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar, me matará? Pastor, Adão e Eva geraram Caim e Abel. Havia outras pessoas no mundo? Quem mataria Caim se o encontrasse? Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no livro de Tiago, capítulo 4, a partir do verso 13. Atentai agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, se você é orgulhoso e arrogante com essa pretensão, toda arrogância semelhante a essa é maligna. Queridos, a palavra do Senhor mostra aqui que muitas vezes nós temos a prepotência de sermos autoconfiantes demais. Nós temos a prepotência de pensarmos: eu estou no controle, eu tenho saúde, Deus me deu inteligência, eu conquistei um dinheiro, eu ganhei esse dinheiro, não importa de onde veio, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É como aquele homem que virou para Jesus e falou assim: alma, aquieta-te e deleita-te. Meus celeiros produziram fartamente. A minha plantação produziu fartamente. Eu vou então derrubar os meus celeiros, eu vou fazer outros maiores. Alma, come, bebe e regala-te. E Jesus disse: louco, hoje te pedirão a tua alma e o que tens, para quem será? A palavra de Deus mostra aqui, você que está falando hoje, amanhã iremos a tal e tal cidade, passaremos um ano, negociaremos, teremos lucro. A tua vida depende de Deus. O seu respirar depende da misericórdia do Senhor. Todos nós temos um número. E esse número Deus colocou na mão de um anjo. E o anjo, todos os dias, ele começa a ler: número tal, número tal, número tal. E se porventura coincidir que o seu número seja aquele ali, existem mortes que acontecem de uma forma extremamente banal. A pessoa escorrega no banheiro, bate a cabeça e morre. A pessoa existem pessoas que já morreram afogadas em baldes de água, coisa simples, que você olha assim, não é possível. Mas você não sabe se a pessoa ali teve uma amnésia ou teve uma parada cardíaca, coisa simples. Ou mesmo um raio cai na cabeça da pessoa, é uma coisa extremamente rara. Mas o Senhor, ele é o dono da vida. E como dono da vida, não adianta você espernear, não adianta você tentar barganhar com ele, e a não ser que você clame ao Senhor como Ezequias fez. O Senhor tinha dado uma palavra para Ezequias: Ezequias, arruma tua casa porque tu vais morrer. Agora, se você for orgulhoso, amados, misericórdia, você não tem vez com o Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor resiste ao soberbo. E o problema do orgulhoso é que ele tem 4 irmãos gêmeos. Não se separa dele: o orgulho, a vaidade, a soberba e a altivez. E a Bíblia diz em Provérbios 6:32, 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. A primeira coisa que o Senhor aborrece: olhos altivos. Se você tem olhos altivos, se você acha que você é alguma coisa, se você é prepotente, é Provérbios 6:16. 6 coisas o Senhor aborrece, a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, que é o irmão aqui do orgulho. Então, se você é orgulhoso, se você pensa que você pode alguma coisa, queridos, nós não podemos nada se o Senhor assim não definir. A Bíblia diz que não cai uma folha da árvore se não for da vontade do Senhor. Não cai um fio do cabelo se o Senhor não autorizar. A palavra de Deus diz lá em Daniel: os céus reinam. Então, o que nós devemos fazer? Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, quando você coloca os seus caminhos nas mãos de Deus, foi como Moisés fez. Deus chega para Moisés, Êxodo 33:17, Moisés, conquista as nações. E Moisés vira para Deus e fala assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, que eu não tire o pé do lugar. Queridos, se nós tivermos essa consciência de: Deus, vem comigo. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, dirige os meus caminhos. A palavra de Deus diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Porque Deus é aquele que te direciona. A Bíblia diz lá em Isaías 35, ouvirás uma voz em que será dito: este é o caminho, andai por ele. O Salmo 32:8 diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, sobre minhas vistas te darei conselho. Porque quando você é prepotente, quando você é soberbo e pensa: eu vou fazer, eu vou ter esse lucro, aquele outro, queridos, nem tudo que reluz é ouro. Você lembra ali de Ló, quando ele foi decidir com Abraão para onde ele deveria seguir? E diz a palavra de Deus que Ló olha as campinas verdejantes. E aí, ó, eu vou para aqui, tio. Se você for para a direita, não tem problema não, eu vou para a esquerda. Porque Abraão, o que ele tinha?